Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério e hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Desafio de Amar para os Pais. O desafio de hoje é o amor é bondoso. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4:32. Uma das maiores expressões de amor genuíno é mostrar bondade para com seus filhos. Bondade é o suave aroma que eles devem notar toda vez que seu amor entrar em ação. Ela inspira-nos a cuidar deles, dá sabor quando nos divertimos. Enquanto a paciência é o amor minimizando o que é negativo, a bondade é o amor inaugurando o positivo. A paciência nos ajuda a evitar problemas, enquanto a bondade nos ajuda a ser uma bênção. O amor tornará você bondoso. A bondade o tornará amável. Quando você é bondoso com seus filhos, eles se sentem alegres perto de você. De fato, ela lhe favorece em todos os seus relacionamentos e abre portas que diplomas e recompensas jamais abririam. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, diz a Bíblia. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Provérbios 3:4. Bondade é o amor em ação. Ela rejeita a passividade e pondera sempre no que fazer. Estende a mão, consegue tempo para ouvir e adota passos para ajudar. Nunca segue o caminho mais fácil ou o método mais simples para se envolver na vida dos outros. Especificamente, a bondade guia para o serviço, vendo uma necessidade e agindo para supri-la, honrando os outros ao colocar os interesses deles acima dos seus próprios, ainda que nas pequenas coisas. Em casa, com seus filhos, você demonstra bondade ao servi-los sem reclamação, assim como rapidamente identifique e celebra momentos em que mostram bondade consigo mesmos. A Bíblia descreve a bondade de Deus pela forma como Ele livremente expande sua graça aos seus filhos, concedendo exatamente o que eles necessitam. Efésios 2:6-9. Ele nos ordena seguirmos sua orientação, sendo efetivamente bondosos um para com os outros. Efésios 4:32. Isso deveria começar com nossos próprios familiares. Bondade também traz disposição. Ela nos torna cooperativos e dispostos a dizer mais sim do que não quando requisitados. Ela nos torna mais agradáveis e prontos a manter a unidade, ao invés de bater o pé, confrontando-nos um com os outros. Ela nos ensina a renunciar e a ceder, ao invés de resistir, evitando a cooperação. Bondade também fertiliza todas as nossas interações com suavidade. Ela nos faz mais sensíveis e enternecidos. Ela estampa manusear com cuidado sobre corações daqueles com os quais fazemos contato e evita que sejamos desnecessariamente desagradáveis ou insensíveis em nosso tom de voz ou escolha de palavras. Considere esse pensamento. Agora mesmo, cada coisa que dizemos ou fazemos poderia provavelmente ser bastante acentuada com a adição de um pouco mais de bondade. Por que que isso é importante? Porque se nós não somos cuidadosos como pais, poderemos nos tornar cruéis com os pequeninos e quem amamos. É muito fácil pensar que pelo fato de sermos os pais e sermos muito mais maduros e termos nos sacrificado tanto por nossos filhos, podemos agir com eles da maneira que melhor nos aprouvé. Afinal, não trocamos suas fraldas? Não temos gastos quantias enormes com eles e suportado anos de comportamento impróprio e narizes a escorrer? Sim. Porém, o amor lembra-nos que nossos sacrifícios nunca nos dão licença para sermos ásperos ou descuidados. Os pais deveriam demonstrar mais bondade com seus filhos do que com outros homens que estão ao redor deles. Essa experiência é o que seus filhos mais desejam sentir. Provérbios 19:22. Mães deveriam ter palavras de bondade fluindo de seus lábios. Provérbios 31:26. Seja honesto. Seus filhos o veem como alguém que é consistentemente bondoso com eles e com as outras pessoas? Você demonstra bondade no modo como fala sobre as pessoas na ausência delas? Você dá compartilha, estende a mão aos que passam necessidade, você toma a iniciativa para ser solidário. Seus filhos são mais sensíveis a você que qualquer outra pessoa na Terra. Se você os repele ou ignora, eles lutarão interiormente e não responderão bem. Porém, quando você cria um ambiente de bondade e amor cuidadoso, eles se tornarão mais abertos para compartilhar seus sentimentos com você e mais atentos às palavras que lhe diz, bem como às lições que compartilha. O amor leva-os a procurar oportunidade para demonstrar bondade aos seus filhos. Isso não significa fazer qualquer coisa por eles. Antes, é o bom equilíbrio entre amá-los e então ensiná-los a amar os outros. Parte do desenvolvimento de seus filhos em adultos que sejam bons pais e líderes é desenvolver neles um coração de servo, ainda quando jovens, o tipo de coração que eles devem encontrar em você. Então, leve-os a praticar bondade com você e seus familiares também. Dê a eles oportunidades para servir refeições e cuidar das necessidades um dos outros em casa. Quando eles estiverem prontos, conduza-os a lugares em que servir os outros despertará um desejo e sentimento para o ministério. Visite um lar para idosos ou um vizinho em dificuldade que poderia receber doações por nenhuma outra razão que não fosse a bondade. Ajude-os a cortar grama para uma viúva ou entregar brinquedos a um orfanato. Essas experiências farão seus filhos lembrarem do quanto a outra pessoa é preciosa aos olhos de Deus, sabendo que nossa bondade o honra e reflete seu caráter. Quando você inculte bondade em seus filhos, mostrando por meio de si mesmo, está investindo no tipo de coração que Deus nos chama para cultivar. Esta é a regra de ouro: tratar os outros de modo como você quer ser tratado, desenvolvendo liberalmente as muitas coisas que duramente, durante longo tempo, recebemos daqueles com quem vivemos cada dia. Essa é a bênção da bondade. E essa é a beleza de como o amor verdadeiro torna-se ação. Amém? Vamos ao desafio de hoje. Surpreenda seus filhos hoje, fazendo algumas atividades inesperadas em favor da bondade. Assim que eles se derem conta de seu gesto, peça-lhes para fazer algo bondoso por alguém, mas que seja também inesperado. Pontos para a gente refletir. O que você escolheu fazer para eles como um ato de bondade? Como eles responderam, o que eles fizeram por mais alguém como retorno. Amém? Até amanhã com mais desafio.